Chega de proselitismo. Está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche, Muqueca de Siri. Passeia, beleza. Deslizando a correnteza, é isca e fisga. Sinuosa e sorrateira, é corda de roda. Bide, um arquiteto do som, trilha do filme Chega de Saudade. E agora, Benegão, Muqueca de Siri, toda quinta, das 8 às 9 da noite, na rádio. É fria e brilha, Campeche. Faz com que o

você quer, Martim? Uma frequência comunitária. Então, tá todo mundo convocado e vamos aproveitar que o programa vai até as 9, não deu 10 horas ainda. Então dá um gás no volume que vão abrir a pista. Começar com o Fernandinho Abreu, Dance Dance, depois Brasa, Ela Me Chamou Pra Dançar Um Raga, Thiago York, Me Tira Pra Dançar. Quero ver você chegar, iluminar a noite, que eu paro só pra ver você deixar de lado toda a minha pressa. Quero ver você dançar, o que mais interessa. Quero ver você no baile, eu quero ver você na festa. Algum pensamento bom, qualquer lugar, lugar nenhum. Um desencontro na cidade é coisa mais do que comum. Eu parado na paisagem, sou mais um João, solto na periferia, sou de São Sebastião.

minha cintura. Dois pra lá e dois pra cá. Caio no teu samba. Faço festa em teu quadril. Deixo tudo balançar, vida. Eu e você num baile de gala. Me tira pra dançar. Vem aqui, cola na minha alma. Dois pra lá e dois pra cá. Caio no teu samba. Passo a passo, porque num piscar tudo pode mudar. Esqueça o frisson, agora só nos resta o som do nosso próprio pulsar. No teu respirar uma sinfonia, um sopro celeste da harmonia, de cada uma nota querendo ficar, num brinde à beleza de todo findar. Da lágrima pura fez-se melodia, do batimento um coração. Feito no anterior, no canto que vai, no choro que vem. Só a mudança que se mantém. No caos dessa ordem que maestria, uma linda incessante coreografia. A estrela ao teu peito, um só ritmar. Que não escuta a canção, não entende a gente dançar. Vida, eu e você num baile de gala. Me tira pra dançar. Vem aqui, cola na minha alma. Pra cá, caio no teu samba. Passo a passo, porque num piscar tudo pode mudar. Me tira pra dançar. Vem aqui, cola na minha alma. Dois pra lá e dois pra cá. Caio no teu samba. Passo a passo, porque num piscar tudo pode. Giramundo, Fernanda Porto, no Queca de Siri. Um beijo enorme, especial pra Gemuniz, Ratone conectada. Giramundo, me leve pra outro lugar. Sua estrela, música, me ensina o caminho. Se um dia eu quiser ver o que meus olhos não alcançarem, eu tenho algo pra dizer. Beijo novo. Agora vamos soltar a imaginação. Música de André Bujanra. Com o vocal da querida amiga Melina Molazani, de Curitiba. Bora imaginar, galera. É mais divertido que pensar. Thank you. Vimos no lado A do programa Elza Soares, Mandingueira, Benegão, Morena do Mar, de Dorival Caymmi, Roberta Sá com Martinho da Vila, Dengo e Tritmia, Fernanda Abreu, Dance Dance, Brasa, Ela Me Chamou para Dançar um Raga, Thiago York, Me Tira Pra Dançar, Fernanda Porto, Giramundo, essa música foi pra Gemuniz, tem um projeto bem interessante chamado Mercado, vou falar daqui a pouco, e fechamos com a querida amiga Melina Mulazani, dividindo os vocais com a Bujanra, André Bujanra, a música Imaginação. Domingo é dia de Todos os Santos e tem um programa especial, ecumênico, e quem vai apresentar esse programa é Gemuniz. Falando nisso, de 10 a 14 de novembro acontece a edição comemorativa de 10 anos do projeto O Mercado. O Muqueca teve a honra de participar, então vai rolar uma playlist especial para esse evento e depois ela ficará publicada no nosso canal de Spotify, @muquecasegui. Este programa vai ao ar toda quinta, das 8 às 9 da noite, e também domingo, das 11 ao meio-dia, em 98.3 MHz FM, uma frequência comunitária, aqui na Rádio Campestre. E também depois ele fica armazenado, documentado para todo o sempre, pelo archive.org, archive.org. Procura lá, Muqueca de Siri, você vai encontrar toda a nossa história desde 2006. Este canal é a favor do padrão DRM para o rádio digital brasileiro. Agora uma música para a Diana, um duende que eu conheci aos arredores do Morro do Lampião. letto al fentanilo a venire solo capriccio naturale. Beso lenguaje tan diverso, camino sin regreso, elixir inmortal. Bésame junto a tus labios con los míos otra vez, que quiero amarte y decirte lo que sé, pero no encuentro las palabras. Bésame. Granitos de cristal, palomita, palomita, canta un milagro. Agora uma música pro meu amigo Pablo. Bersui Bergarabá. O Pablo arma as luminárias dele na esquina da rua da capela com a Pequeno Príncipe. Dá luz aquele canto do campestre. Eu tomo. Carimbó, Tomzinho Fuleiro, Carimbó com Ska, galera, Muqueca de Siri, na Rádio Campeche. Se eu me esconder, eu não posso cantar, não posso viver, não posso brincar. Carimbó chegou e mandou te chamar, simbora pra roda que vai começar. Se eu me esconder, eu não posso. Olha o boto todo mundo pra dançar. Se eu me esconder, eu não posso cantar. Não posso viver, não posso brincar. Os carimbos chegou e mandou te chamar. Simbora pra roda que vai começar. Se eu me esconder, eu não posso cantar. Não posso viver, não posso brincar. Os carimbos chegou e mandou te chamar. Simbora pra roda que vai começar. Vai todo mundo aí, vamos fazer a nossa gira aqui. Muito boa noite a todos e todos, saudações meu povo. Com muita humildade pedimos licença para poder passar, para poder seguir. Din din da da, din din da da. A brincadeira já vai começar. A brincadeira já vai começar. Dindindada, dindindada. A brincadeira já vai começar. E todo canto que eu canto pra mim é pouco, terminei ficando louco com a cultura popular. No improviso eu canto pra cidade inteira, que isso é só uma brincadeira e qualquer um pode chegar. No improviso eu canto pra cidade inteira, que isso é só uma brincadeira e qualquer um pode chegar. Embola toco, embola coco. Embola toco, embola coco, embola toco. Choca é tirinete, solta linha e bulinete, desenrola o carretel. Olhe pro alto que só isso justifica, não existe etnia, seu filho não vai. Escuto no rádio um sonzinho fuleiro. Carimbó, carimbó. Quando escuto no rádio um sonzinho fuleiro. Carimbó, carimbó. Escuto no rádio um sonzinho fuleiro. Carimbó, carimbó. Escuto no rádio um sonzinho fuleiro. Carimbó, carimbó. Gaveta, Consolação. Depois do Rock in Rio 85, Paralamas do Sucesso. O que é que disse ele? We'll be right back. mostra que é homem, porque você não tenta correr. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Tá bem seu guarda, eu me rendo. Eu reconheço que eu sou marginal. Eu colo na prova na escola. Eu gosto de ver no frontal. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Polícia, fogo, meu chapa. Combate o crime de verdade. Prende os garotos de moto pra moralizar a cidade. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifre com a minha lambreta. Qual é seu guarda? Papo careta. Só tô tirando chifre com a minha lambreta. Qual é seu guarda? Papo careta. Eu só tô tirando chifre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tirando chifra, vamos lá, qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifra, yeah. Qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifra. Qual é seu guarda? Que papo careta, eu só tô tirando chifra. Estamos chegando a mais um final de Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. No lado B do programa ouvimos Eco Afrobeat, 1º de maio, para quem não sabe, Dia do Trabalhador, aquela figura que é explorada. Depois, Rocian Log, Besso, Lila Down, Palomo del Comalito, Bersuí, Bergarabá, Jotomo, Escarimbó, Sonzinho Fuleiro, João Suplicy, Big Band na Gaveta, Consolação, Os Paralamas do Sucesso, gravação ao vivo no Rock in Rio 1985, Patrulha Noturna. E no fundo estamos ouvindo do meu querido amigo Sérgio Sofiati, o Magu, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, OBMJ, com Soul Bossa. Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta, direitos humanos, afetos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Domingo tem um programa especial, pelo fato de ser Dia de Todos os Santos, e a apresentação fica por conta de Gemuniz como grande parte da seleção de repertório. Valeu? Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba MuquecaCV. Hoje nem vou falar do Flamengo. E em seguida mais um pouquinho de proselitismo pela Rádio Comunitária Campeche com o debate dos candidatos a prefeito de Floripa, a Ilha da Magia.